andrecedesmoral.com.br. Eu sei que você nunca me quis, nunca me amou. Você me usou, oh, oh, oh. Você sempre disse que me amava, mas só gostava do dinheiro meu. Depois que eu fiquei pobre, você se mandou sozinho na sarjeta. Você me deixou o meu dinheiro e sumiu com um cara qualquer. Você fugiu. Você fugiu. Eu sei que você nunca me quis, nunca me amou. Você me usou. Oh, oh, oh. Você sempre dizia que me amava, mas só gostava do dinheiro meu. Depois que eu fiquei pobre, você se mandou sozinho na sarjeta. Você me deixou e sumiu com um cara qualquer. Você fugiu. Você fugiu. Você fugiu. Você fugiu. Você fugiu.